Um salve a todos os catadores, batalhadores, certo? Trabalhadores, certo? Nessa vida eu sou mais um que passa o tempo me agachando, pegando por um. Se dá pra aproveitar, eu levo, não importa o que seja. Pego garrafa, papelão, latinha de cerveja. Veja que molamento pra poder ter pão na mesa. Família de barriga cheia, pra mim tá firmeza. Tô bom de um vizinho, como é que cê tá, beleza? Mesmo morando na favela, com tanta pobreza. Pego o carro e eu gero som, vê que vai bater longe. Daqui pro bairro onde eu vou, fico um pouco distante. Mas o meu homem se garante, lá mesmo faço lanche. Peço a sobra pra alguém no bar, no restaurante. Desde pequeno mesmo que eu tô nessa vida louca. No clima quente pra caralho, como um prato de sopa. Minha meta agora é ir pra onde tá rolando festa. Onde os caras pirita, tem latinha, vida certa. Nesse trabalho eu sou atleta, sou bicicleta, sempre alerta. Se tem coisa boa no lixo, a minha mão já pega. Serventão já era, olho de tandera, não espera. São muitos funcionários, catadores aqui na terra que prospera. Pra ver se tem um bom Natal. Pirra de casa em casa, tia, me dá um real. Qualquer coisa, roupa usada, comida, qualquer parada. Minha mãe tá desempregada, hoje a ceia não tem nada. Já tá escurecendo, minhas pernas estão doendo. De longe tô vendo, o trânsito tá muito movimento. Vou ter que cortar por dentro, fazer percurso lento. Pois, rua de areia, o peso dobra, é só tormento. Cansado, estressado, mas eu não paro. Tentar nesse trabalho, meu véi, descanso é raro. Nos primeiros dias, cê já vai ficando magro. Os catadores são trabalho digno e esforçado. Todo mundo aqui já tá ligado. Os catadores, trabalho digno e esforçado. Todo mundo aqui já tá ligado, Joe. Os catadores são trabalho digno e esforçado. Todo mundo aqui já tá ligado. Os catadores, trabalho digno e esforçado. Todo mundo aqui já tá ligado, Joe. Os catadores são trabalho digno e esforçado. Como é que fala? Se nessa vida tudo é difícil, sistema ganhando dinheiro e nós sustentando o vício. Se abre no riso, vê no liso, ainda achei bonito. País do futebol, só eles que tocam apito. Então, sigo firme com os pés no chão. Único carro que eu tenho, cheio de papelão. Mas veja só a situação, ainda tem vários no mundo. Sangue bom, que tem talento também, dedicação. Obrigado meu Deus por mais um dia de trabalho. Sou seu filho também, quero o Senhor do lado. Que sempre me abençoe pra não virar um revoltado. Catadores são trabalho digno e esforçado. Todo mundo aqui já tá ligado. Os catadores, trabalho digno e esforçado. Todo mundo aqui já tá ligado, Joe. Os catadores são trabalho digno e esforçado. Todo mundo aqui já tá ligado. Os catadores, trabalho digno e esforçado. Todo mundo aqui já tá ligado, Joe. Os catadores são trabalho digno e esforçado. Batalhadores, deixa a gente aí desempregado, sofrendo, humilhado. Aí, essa parada vai mudar, a gente vai virar o jogo. É desse jeito, rapaz.